fecheiro 19. Passados muitos dias, Ranefer veio ver como estava Ashna e eu tentei arranjar coragem para falar com ela acerca do filho. Mas o mais que consegui foi gaguejar na presença dela e corar. Tens saudades da tua mãe, criança? Perguntou ela amavelmente. Eu abanei a cabeça, mas tinha um ar tão infeliz que a rainha pegou na minha mão e disse: Precisas de uma distração, penso eu. Uma rapariga como tu, que vive debaixo do sol, deve-se sentir como um pássaro numa gaiola dentro destas paredes. Eu sorri a Ranefer e ela apertou-me os dedos. Vais sair para o mercado com a minha criada, disse ela. Ajuda-a a escolher as melhores romãs e vê se consegues caçar uns bons figos para o meu filho. Shalem gosta de figos. Na manhã seguinte saí do palácio para o bulício da cidade, onde olhei fixamente para tudo, para a satisfação do meu coração. A criada, a meu lado, não parecia nada apressada. Deixava-me vaguear para onde eu quisesse. Parei em quase todas as barracas e cobertores, maravilhada com a quantidade e a variedade de lâmpadas, frutos, produtos de selagem, queijos, tintas, ferramentas, gado, cestos, joias, flautas, ervas, tudo. Mas não se conseguia encontrar figos naquele dia. Procurámo-los até eu quase estar tonta, por causa do calor e da sede. Mas a ideia de voltar ao palácio sem satisfazer o pedido da rainha, sem levar fruta ao meu amado, parecia-me detestável. Por fim, quando já tínhamos procurado em todos os cantos, não havia mais nada a fazer, senão voltar para trás. No momento em que decidimos voltar para o palácio, espiei a mais velha cara que jamais vira. Uma vendedora de ervas, cuja pele preta estava muito marcada, como um adi seco. Fiquei parada ao pé do cobertor dela e ouvia falar de um qualquer linimento bom para as dores de costas. Mas quando me inclinei para tocar numa raiz que nunca tinha visto, ela agarrou-me no pulso e olhou fixamente para a minha cara. Ah, a menina quer qualquer coisa para o seu amado. Algo de mágico que traga o seu jovem para a cama para se ver livre da sua cansativa virgindade. Eu puxei o meu braço para longe, horrorizada com o facto de a maga ter visto tão fundo no meu coração. Provavelmente era só um discurso que ela fazia a cada rapariga que se aproximasse. Mas a criada de Ranefer viu a minha confusão e riu. Eu fiquei mortificada e afastei-me rapidamente da velha. Não vi Shalem aproximar-se, mas ele estava diante de mim, com a luz do sol da tarde a encher o céu à volta da cabeça dele, como uma coroa brilhante. Olhei para a cara dele e fiquei de boca aberta. Estás bem, minha senhora? Perguntou ele com a voz doce e aflautada de que eu me lembrava. Eu estava muda. Olhou para mim com a mesma fome que eu sentia e pôs-me uma mão quente no cotovelo para cavalheirescamente me acompanhar de volta ao palácio, com a mulher da rainha a seguir-nos com um grande sorriso. A sua senhora estava certa. Havia uma luz entre o príncipe e a neta de Mamre. Ao contrário de mim, o filho de Ranefer não lograra esconder da sua mãe o que lhe ia no coração. Ranefer tinha desprezado as mulheres da cidade desde a sua chegada a Siquém, enquanto jovem noiva. Estúpidas e vazias, marcou-as ela a todas. Fiam mal, são atrozes a tecer, vestem-se como homens e não sabem nada de ervas. Vão dar-te crianças estúpidas, dissera Ranefer ao filho. Arranjaremos melhor para ti. Ranefer ficara impressionada com o porte da parteira que vinha dos montes e também tinha gostado do ar da rapariga que carregava o saco dela. Tinha aprovado a minha altura e a força dos meus braços, a minha cor e o porte da minha cabeça. O facto de alguém tão jovem como eu já estar a caminho de ser parteira dizia-lhe que eu não era nenhuma tonta. quando Raquel se foi refrescar com a rainha durante o trabalho de parto de Ashnan, Ranefer obteve informações sobre mim de forma tão discreta que Raquel não suspeitou dos propósitos dela, enquanto era questionada acerca da minha idade, do estatuto da minha mãe, das minhas capacidades na lareira e no tiar. Quando Ranefer e Raquel me surpreenderam a mim e a Shalem na antecâmara, aquela percebeu de imediato que a semente da sua ideia já tinha dado rebentos por si própria e fez o que pôde para alimentar o seu crescimento. Ranefer disse a Ashna para me mandar chamar à casa de meu pai e disse ao filho que me fosse procurar ao mercado naquela manhã. Tenho medo que a rapariguinha dos montes se perca, disse ela a Shalem. Sabes que a minha criada é suficientemente tonta para a deixar perder-se de vista. Mas talvez não te lembres de como é aquela que se chama Dina? Perguntou ela ao filho. Era aquela rapariga de olhos escuros, com o cabelo encaracolado e as boas mãos, que veio com a parteira. Falaste com ela na antecâmara, quando Ashnan estava em trabalho de parto. Shalem concordou em satisfazer o pedido da sua mãe tão rapidamente que Ranefer teve problemas em conseguir abafar uma gargalhada. Quando o príncipe e eu voltámos ao palácio, encontramos o pátio deserto, de acordo com as instruções de Ranefer. A criada desapareceu. Ficámos ali, em silêncio, por apenas um momento, e depois Shalem puxou-me para a sombra de um canto e pôs as mãos dele nos meus ombros e cobriu a minha boca com a boca dele e pressionou o corpo dele contra o meu. E eu, que nunca tinha sido tocada ou beijada por qualquer homem, não tive medo. Ele não teve pressa, nem empurrou. E eu pus as minhas mãos nas costas dele e encostei-me com força ao seu peito e derreti-me nas mãos e na boca dele. Quando os seus lábios encontraram o meu pescoço, eu gemi e Shalem parou. Olhou para a minha cara para descobrir o que eu queria dizer e, vendo apenas sim, pegou na minha mão e conduziu-me por um corredor que não me era familiar para um quarto com o chão polido e uma cama que se apoiava em pernas esculpidas em forma de garras de falcão. Deitámo-nos sobre lã negra de cheiro doce e encontrámo-nos um ao outro. Não gritei quando ele me tomou, porque, muito embora fosse jovem, o meu amante não teve pressa. Depois, quando Shalem se deitou finalmente quieto e descobriu que as minhas faces estavam molhadas, disse: Oh, pequena esposa, não me deixes magoar-te outra vez. Mas eu disse-lhe que as minhas lágrimas não tinham nada de dor nelas. Eram as primeiras lágrimas de felicidade da minha vida. Prova-as, disse eu ao meu amado. E ele achou que elas eram doces. Chorou também. Ficámos agarrados um ao outro, até que o desejo de Shalem foi renovado e eu não sustive a respiração quando ele entrou em mim. E por isso comecei a sentir o que estava a acontecer ao meu corpo e a perceber os prazeres do amor. Ninguém nos incomodou. A noite caiu, deixaram-nos comida à porta, fruta maravilhosa e vinho dourado, pão fresco e azeitonas e bolos que pingavam mel. Comemos cada bocadinho como cães famintos. Depois de comermos, ele lavou-me numa grande banheira de água quente que apareceu tão misteriosamente quanto a comida. Contou-me coisas sobre o Egito e sobre o grande rio onde ele me iria levar para apanhar sol e nadar. Eu não sei nadar, disse eu a Shalem. Bom, respondeu ele, então posso ser eu a ensinar-te. Entranhou as mãos no meu cabelo até este ficar todo emaranhado em nós e ter demorado longos momentos a libertá-lo. Adoro estes grilhões, disse ele, vendo que não conseguia libertar-se. E ficou grande, e a nossa união foi requintadamente lenta. As mãos dele acariciaram-me a cara e gritámos de prazer juntos. quando não nos estivéssemos a beijar, ou a unir-nos, ou a dormir, Chalem e eu trocávamos histórias. Eu conto-lhe coisas sobre o meu pai e as minhas mães, e descrevi os meus irmãos, um por um. Ficou deliciado com os nomes deles, e aprendeu cada um, pela ordem por que tinham nascido, e soube qual é que vinha do ventre de que mãe. Não tenho a certeza de que o meu próprio pai conseguisse fazer a lista deles tão bem. Falou-me do seu tutor, um aleijado com voz maravilhosa, que o ensinara a cantar e a ler. Chalem falou-me da devoção da mãe e dos 5 meio-irmãos dele, que não tinham aprendido, nenhum deles, as artes do Egito. Contou-me a viagem dele à sacerdotisa, que o iniciara na arte do amor, em nome do céu. Nunca vi a cara dela, disse ele. Os ritos têm lugar na mais interior das câmaras, onde não há luz. Foi como um sonho fechado dentro de um sonho. Contou-me das 3 vezes em que tinha dormido com uma escrava, que dera gargalhadinhas no abraço dele e que lhe pedira pagamento depois. Mas no final do nosso 2º dia, juntos, os nossos abraços já eram mais do que as experiências dele com outras mulheres. Esqueci-as a todas, disse ele. Então eu perdoo-te-as todas, disse eu. Fizemos amor uma e outra vez. Dormíamos e acordávamos com as mãos um no outro. Beijámo-nos por todo o lado e eu aprendi o sabor dos dedos dos pés do meu amante, o cheiro do sexo dele antes e depois de nos unirmos, a umidade do pescoço dele. Estivemos juntos como noiva e noivo durante 3 dias antes de eu me começar a perguntar por que é que não tinha sido levada para lavar os pés de Ashna ou para massajar as costas dela. Também Chalem tinha esquecido as suas obrigatórias refeições noturnas com o pai. Mas Ranefer tomou cuidado para que nós não soubéssemos nada do mundo e para que o mundo nos desse paz. Mandou-nos comidas de eleição a todas as horas do dia e da noite. Deu instruções aos criados para que enchessem a banheira de Chalem com água limpa e perfumada sempre que nós dormíamos. Eu não tinha preocupações em relação ao futuro. Chalem disse que o amor que fazíamos selava o nosso casamento. Espicaçou-me com o preço de noiva que levaria ao meu pai. Baldes de moedas de ouro, camelos carregados de lápis lazuli e linho, uma caravana de escravos, um rebanho de ovelhas tão boas que a lã delas nunca precisaria de ser lavada. Mereces o resgate de uma rainha, murmurou ele, enquanto vagueávamos nos nossos sonhos partilhados. Vou construir-te um túmulo de inultrapassável beleza, disse Chalem. O mundo nunca esquecerá o nome de Dina, que considerou o meu coração digno. Gostaria de ter sido tão audaz quanto ele com as minhas palavras, não que eu fosse tímida. Chalem sabia do prazer que eu tinha nele, da minha gratidão por ele, da minha luxúria por ele. Eu dei-lhe tudo, abandonei-me a ele e nele. Só que não conseguia encontrar uma voz para o dilúvio da minha felicidade. Enquanto estava deitada no primeiro abraço de Chalem, Levi estava a sair tempestuosamente do palácio de Hamor, furioso por não lhe ter sido concedida a audiência com o rei que ele considerava ser-lhe devida. O meu irmão tinha sido enviado para ver quando é que eu seria mandada para casa. E se lhe tivesse sido dada uma boa refeição e uma cama para passar a noite, a minha vida talvez pudesse ter tido uma história diferente. Mais tarde imaginei o que é que poderia ter acontecido se tivessem sido Ruben ou Judá a vir-me buscar. Hamor não estava ansioso por se encontrar com aquele filho de Jacó em particular, aquele que discutia e que o tinha acusado de vigarizar a família dele. Por que é que o rei teria de passar por outra ronda de acusações vindas do choramingão filho de um pastor? Se tivesse sido Ruben, Hamor tê-lo-ia acolhido para jantar e para passar a noite. De facto, se tivesse sido qualquer um dos outros, mesmo José, teria tido um bom acolhimento. Hamor aprovava Jacó, quase tanto quanto a rainha gostava das esposas de Jacó. O rei sabia que o meu pai cuidava dos seus rebanhos com tal habilidade que rapidamente se tinha tornado o mais rico dos pastores do vale. A lã de Jacó era a mais suave, as esposas eram habilidosas e os filhos dele eram leais. Não causava rixas entre os vizinhos, tinha enriquecido o vale e Hamor estava desejoso de manter boas relações com ele. Casamentos entre as suas duas casas eram muito desejáveis. Portanto, Hamor ficou satisfeito quando Ranefer lhe murmurou que o seu filho tinha preferido a filha de Jacó. De facto, assim que o rei soube que Shalem estava deitado comigo, começou a fazer as contas a um bom preço de noiva. Quando Hamor soube, através dos criados, que o jovem par se estava a dar bem, se adorava e estava ocupado a produzir o neto dele, as notícias agitaram-no tanto que chamou Ashnan para a cama dele uma boa semana antes do fim previsto para a reclusão dela. Quando Ranefer os descobriu, quase não ralhou ao marido e à rapariga. Tão grande era a sua alegria pela união do filho. No quarto dia da nossa felicidade, Shalem levantou-se do nosso banho, vestiu-se e disse-me que ia falar com o pai. É tempo de Hamor combinar o preço da noiva. Ele estava tão bonito, vestido com a túnica e as sandálias, que os meus olhos se encheram outra vez de lágrimas. Nada de choro, nem mesmo de felicidade, disse ele. E levantou-me, ainda molhada da água, e beijou-me o nariz e a boca, e pôs-me na cama e disse: espera por mim, amada, não te vistas. Fica só aqui, deitada, para que eu possa pensar em ti, assim. Eu não me demoro. Cobri a cara dele de beijos e disse-lhe que voltasse depressa. Estava eu a dormir quando ele deslizou para o meu lado, a cheirar ao mundo que ficava para além da nossa cama, pela primeira vez em vários dias. Hamor partiu cedo, na manhã seguinte, para o acampamento de Jacó, com um carro carregado atrás dele. Não levou uma tenda nem criados para uma estada de uma noite. Não estava à espera de ficar ou de regatear. Como havia ele de imaginar que se levantassem quaisquer objeções às boas notícias e à generosidade do presente que levava? As notícias acerca de Shalem e da filha de Jacó eram conhecidas em toda a cidade, mas ainda não tinham chegado às tendas de Jacó. Quando este soube que eu tinha sido tomada como esposa pelo príncipe da cidade, não disse nada, nem deu resposta à oferta de Hamor. Ficou em pé, como uma pedra, olhando fixamente para o homem de quem os seus filhos, Levi e Simeão, tinham falado com tanto veneno. Um homem com tantos anos quanto ele, ao que parecia, mas ricamente vestido, suave no falar e gordo. O rei acenou para uma carroça carregada de bens e seguida de ovelhas e cabras. Declarou os parentes que em breve partilhariam um neto. Jacó cobriu os olhos e tapou a boca para que Hamor não lhe pudesse ver o desconforto ou a surpresa. Assentiu com a cabeça enquanto Hamor elogiava a beleza da filha. Jacó não tinha pensado num casamento para a filha dele, embora a sua esposa tivesse começado a falar disso. Ela tinha idade, com certeza, mas Jacó não se sentia bem com esta união, embora não conseguisse dizer porquê, e sentiu o pescoço a ficar tenso face às expectativas de Hamor de que ele fizesse o que lhe era dito. Procurou na sua cabeça uma maneira de adiar a decisão, uma maneira de voltar à mó de cima. Vou discutir isto com os meus filhos, disse ele ao rei, com mais força do que aquela que tencionava empregar. Hamor ficou desagradado, A tua filha não é nenhuma virgem, Jacó, disse o rei para o pressionar. E, no entanto, aqui está um preço de noiva digno de uma princesa virgem do Egito, mais do que o que o meu próprio pai deu pela minha esposa. Não que a tua filha não seja digna disto e de muito mais. Diz o que queres e será teu, pois o meu filho ama a rapariga. E ouvi dizer que ela também está disposta. E aqui Hamor fez um sorriso um pouco grande demais para o gosto de Jacó. Ele não gostava de ouvir falar da sua filha tão rudemente, apesar de não conseguir recordar a imagem da cara de Diná. Tudo o que ele conseguia lembrar, claramente, era uma visão de cabelo desgrenhado e selvagem quando ela perseguia José, uma memória já muito antiga. Esperarei pelos meus filhos, disse Jacó, e virou as costas ao rei, como se o senhor de Siquém não fosse mais do que um pastor, e deixou às suas esposas o trabalho de acolher o rei com bebida e comida. Mas Hamor não viu razão para ficar e dirigiu-se de volta ao seu palácio, arrastando os seus presentes atrás de si. Jacó chamou Léa e falou-lhe nas mais duras palavras que alguma vez tinha usado para com uma esposa. A tua filha já não é donzela, disse ele. Foste insolente em esconder isto de mim. Já te excedeste antes, mas nunca para me envergonhar. E agora isto? A minha mãe ficou tão surpreendida quanto o seu marido e pressionou Jacó para que lhe desse notícias da filha. O príncipe de Siquém reclamou-a. O pai dele vem pagar todo o preço de noiva de uma virgem. E assim presumo que ela o fosse, até ter ido para dentro das muralhas daquele monte de excremento daquela cidade. Jacó tornou-se amargo. Ela é de Siquém agora, suponho eu, e não tem qualquer utilidade para mim. Léa ficou furiosa. Vai procurar a tua esposa, a minha irmã, disse ela. Foi Raquel que a levou lá. Raquel é aquela que tem olhos para a cidade, não eu, esposo. Pergunta à tua esposa. E as palavras da minha mãe tresandavam a bilis. Pergunto-me se ela sequer pensou em mim na altura, se ela sofreu por saber se eu teria consentido ou se teria gritado, se o coração dela se abriu para descobrir se eu chorava ou se me regozijava. As palavras dela falavam apenas da perda de uma filha, ida para a cidade, onde residiria com mulheres estrangeiras, aprenderia os costumes delas e esqueceria a mãe. A seguir, o meu pai mandou chamar Raquel. Esposo, gritou Raquel, sorrindo, enquanto se aproximava dele. Ouvi dizer que há notícias felizes. Mas Jacó não sorriu. Eu não gosto da cidade nem do rei, disse ele. Mas gosto ainda menos de uma filha em quem não se pode confiar e de uma esposa mentirosa. Não digas nada de que te possas vir a arrepender, respondeu Raquel. A minha irmã vira-te contra mim e contra a tua única filha, que é amada pela tua mãe em Mamre. Este é um bom casamento. O rei diz que eles gostam um do outro, não diz? Esqueceste o teu próprio fogo, esposo? Envelheceste tanto que já não te lembras daquele anseio? A cara de Jacó não deixava trair nada. Ele olhou para Raquel durante muito tempo e ela correspondeu ao olhar fixo dele. Dá-lhes a tua bênção, esposo, disse Raquel. Fica com as carroças carregadas de prata e de linho e dá a Hamor o acolhimento que é devido a um rei. És tu o senhor aqui. Não há necessidade de esperar. Mas Jacó ficou tenso face à insistência de Raquel. Quando os meus filhos voltarem das viagens deles, tomarei uma decisão. Hamor não se lembrava de alguma vez ter sido tão maltratado. Mesmo assim, tinha uma disposição favorável em relação a Jacó. Um bom aliado, penso eu, disse ele a Shalem no dia seguinte, Mas um inimigo a evitar. É um homem orgulhoso, disse Hamor. Não gosta de perder o controle sobre o destino da sua família. É estranho que ele ainda não saiba como as crianças deixam de servir o seu pai, uma vez crescidas, mesmo as filhas. Mas Shalem pressionou o pai para que este voltasse assim que possível. Eu amo a rapariga, disse ele. Hamor sorriu. Não temas, a rapariga é tua. Nenhum pai a quereria de volta, tal como ela está agora. Volta para a tua esposa e deixa-me a mim preocupar-me com o pai. Mais uma semana passou. E o meu esposo e eu começámos a amar-nos de formas mais subtis, com carícias e ternura. Os meus pés não tocavam no chão. Doía-me a cara de sorrir.